E atenção, meus amigos, do Brasil para todos os planetas do Sistema Solar, o grande final do Show da Beleza Universal. A primeira Miss Brasil do século XXI. Senhoras e senhores, Miss Brasil 2000. Eu vou apresentar pela primeira vez. Ela que vai ser pra todos vocês. Uma senhorita que nunca se viu. Miss Brasil 2000. Modificar uma geração.